alimentam guerras, mostrando sua face sórdida. Confundimos estrelas com estações nucleares em órbita. Velhos políticos comandam novas sociedades hipócritas. Preconceitos se renovam, traduzindo verdades históricas. As preocupações ecológicas não passam da retórica. Mídias manipulam massas, vendendo um mundo de glória. E eu ainda nem me apaixonei por você. Nós experimentamos tanto prazer. Sem